Fala aí, escovadores de bits! Eu sou o pequeno Padawan. Estamos aqui de volta com mais um Delegado Anônimo. E hoje nós vamos falar sobre o que estamos lendo. É, apesar de você estar pensando que a gente está lendo gibi, quadrinho, caras, contigo. Não, não. A gente está lendo coisa muito legal. E quem vai nos ajudar nestas leituras é o nosso querido amigo, o... Cristiano Amorim. E Marcelo Paladino, qual é a sua profissão? Ai, caramba. Cara, ó, vou falar uma coisa aqui agora pra vocês dois. Vocês já me fizeram postar uma foto de novo lá no meu Twitter. O Fabrício me mandou a foto e eu retuitei tipo, ora, veja você, né? Tipo, ar de indignação. E a menina achou que eu tivesse, assim, abismado com o fato dos dois se beijarem. A menina veio e falou, olha, eu acho que eles têm que se beijar mesmo. E me citou no tweet dela, cara. Porra, cara, eu fiquei tão nervoso quando eu vi. Maldito! Mas não, eu não assisto. Bem, eu gostaria de começar então essa nossa... chamar de review, esse nosso review do que nós estamos lendo. Lendo pra vocês um trecho do primeiro livro que eu gostaria de colocar aqui. Chama-se O Programador Pragmático, do Andrew Hunt e do David Thomas. O subtítulo do livro é De Aprendiz a Mestre. Foi publicado aqui no Brasil pela Bookman. Tem um trecho, logo no capítulo 1, que ele fala sobre a sua carteira de conhecimentos. E é o que eu gostaria de compartilhar com vocês agora. Ele fala, eu cito uma frase do Benjamin Franklin, que ele diz que um investimento é um conhecimento que sempre paga os melhores juros. Ele até cita no livro que o Benjamin Franklin sempre acerta em cheio nessas frases. Tem várias frases dele. Deus ajuda quem cedo madruga, o pássaro madrugador pode capturar a minhoca. Então tem várias frases do Benjamin Franklin, né, que são bem entranhadas no pensamento. Então ele pega essa como mote principal desse pedaço do capítulo e vai falar sobre carteira de conhecimentos. Ele faz uma parábola sobre investimento como a gente conhece, investimento financeiro, e investimento em conhecimento, que é bem interessante. E ele começa dizendo que, apesar do Benjamin Franklin, ele chama de Ben no livro, acertar em cheio quando ele fala que o conhecimento paga os melhores juros, ele faz um contraponto dizendo que, infelizmente, esse tipo de bem é um bem expirável. Ou seja, o que você conhece hoje, daqui a alguns meses, já não vai valer mais nada. E o que você tem que fazer então para gerenciar essa carteira de conhecimento? Primeira coisa que ele fala, que investidores sérios investem regularmente. A literatura é um investimento que tem que ser feito como um hábito. Literatura é uma coisa obrigatória na nossa profissão. A diversificação é a chave para o sucesso a longo prazo. Quanto mais diversificado você for, melhor. E ele vai citando várias coisas, é um capítulo um pouco extenso, e eu queria me pegar aqui com vocês em três tópicos que ele aborda aqui quando ele fala de investimento na sua carteira de conhecimento. E fala especificamente sobre... ele coloca aqui que você deve aprender pelo menos uma nova linguagem todo ano. Uau, é um bom esforço. É uma coisa que pouca gente faz. É um pensamento pragmático. Esse livro, ele trata as coisas de forma bem pragmática. Então ele coloca isso como um objetivo de você, um objetivo para você como investidor do seu próprio conhecimento. É um pensamento interessante. Você não atrofia. Outra coisa que ele fala aqui, olha, leia um livro técnico a cada trimestre. Não é difícil de fazer. Acho que a maioria de nós faz isso. Uma outra coisa que ele fala aqui que é bem interessante. Leia também livros não técnicos. E aí eu vou citar a justificativa dele aqui. É importante lembrar que computadores são usados por pessoas. Pessoas cujas necessidades você está tentando entender. Não esqueça o lado humano da equação. Bom, acho que está justificado o nosso episódio. Quando eu li esse livro, a gente já tinha combinado gravar esse episódio e simplesmente eu não consigo parar de ler. Uma coisa muito interessante que ele tem é um guia de referência rápida. Que ele tem, durante o livro, ele vai dando várias dicas e ele vai enumerando essas dicas. Tá? Então ele está falando lá sobre como você deve se portar no seu trabalho. Então ele cria uma dica, olha. Por que passar sua vida desenvolvendo software se não estiver interessado em fazê-lo bem? Isso é uma dica. No final, o que ele tem? Ele tem uma contracapa, uma coisa que você pode destacar como se fosse algo para você pintar. pendurar na parede, sabe? Um papel mais duro, assim. Onde ele enumera lá todas as dicas. Ele enumera lá as 22 dicas do pensamento pragmático, né? Então ele vai falar muito sobre pensamento crítico. Ele vai questionar muito o cenário onde você trabalha. Ele vai questionar muito a forma como você age. Até me lembrou um trecho do livro que nós falamos na primeira edição do Delegado, do Código Completo. Aquela parte onde ele fala sobre caráter, tem uma aqui que acho que todo mundo já passou, desculpa esparrapada, sabe como é? Ele fala o seguinte, que em vez de você fornecer desculpa, né, ao invés de você dar desculpa por alguma coisa, você pode gastar melhor a sua energia fornecendo opções para consertar aquilo, né? E por aí vai. É um excelente livro, é um livro viciante, você não consegue parar de ler. É um livro, assim como outros, que tem um monte de coisa que você já sabe, mas ele organizou o livro de uma forma diferente. Então quando você compara, por exemplo, o Clean Code do Uncle com esse, você vai ter muitas coisas parecidas, só que organizado de uma forma diferente. É um livro extremamente recomendado. Posso dizer para vocês, eu não cheguei ao final ainda, tô beirando o final já, sei lá, faltam 40 páginas. Eu voltei algumas coisas até para me preparar para esse episódio, mas eu posso dizer para vocês, já é um clássico. Muito bom. Eu vou aproveitar um dos livros que eu selecionei aqui, porque foi muito impactante para mim, foi o Code Complete. Perfeito. Mas você tá lendo ele ainda, alguma coisa, ou você já terminou de ler? Esse livro é um livro que, apesar de você terminar de ler, é um livro que você está sempre lendo, né? Sabe que um dia desse, Fabrício, vou aproveitar o seu gancho, um rapaz lá de onde nós trabalhamos, um estagiário, veio me pedir esse livro emprestado. E a coincidência é que eu estava com esse livro na mochila. E eu falei para ele, cara, infelizmente eu não posso te emprestar esse livro, porque eu uso esse livro constantemente. Às vezes estou sem nada para ler, eu pego um capítulo lá aleatório, você pega um livro, tá todo gasto, eu pego um livro, um capítulo aleatório e leio. São coisas que você tem que estar sempre lembrando, né? Não sei se vocês concordam. Oh, com certeza. E esse livro, eu acho ele tão importante assim para um programador, porque ele fala desde como construir um software, como você estudar a programação, até como você fazer um comentário num código-fonte, né, o que a gente falou no primeiro episódio, e como você se portar, né, como você deve se comportar para desenvolver bem, desenvolver o seu papel de uma forma construtiva, como você falou, em vez de você gastar tempo apontando o culpado, não, você gasta um tempo sugerindo uma solução, né, entendendo por que que aconteceu tal problema e sugerindo uma solução. Ah, vamos fazer assim, vamos fazer assim. É verdade. E é um deixa de ser um pensamento pragmático também, né? É que o Uncle, lá no Código Limpo, ele é mais voltado para a prática de software ágil, né? Mas muito do que ele fala lá tem no Programador Pragmático também. Comparando os dois livros, aproveitar que você fez isso, a gente não tinha combinado. Você vai ver que o livro do Uncle, em alguns aspectos, é muito mais prático. Pôr a mão na massa. E o livro do Programador Pragmático é um livro que vai te fazer pensar mais. Não é que ele seja filosófico, mas é um livro que vai aguçar mais o seu senso crítico sobre certas questões acerca da nossa profissão. É muito interessante. Tem uma dica que ele fala, olha, reflita sobre o seu trabalho. Muitas vezes a gente trabalha na nossa profissão com piloto automático ligado, né? Como se você estivesse dirigindo para um lugar que você já conhece. Já teve essa sensação ou não? Oh, parece um déjà vu, eu vejo isso todo dia. Então, de certa maneira você está brigando contra isso, porque senão você, né, nós estaríamos aqui gravando esse podcast, né? Mas é que a nossa profissão, se você não está constantemente refletindo sobre o que você está fazendo, você corre esse risco, vira meio zumbi, né? O próprio processo de manutenção de software. Muita gente pensa lá que a manutenção de software começa e termina quando o software entra em produção, né? Então a manutenção começa ali. Na verdade não, né? A manutenção do software começa desde o momento que você começou a pensar sobre ele, porque você está todo dia evoluindo, e raríssimas exceções, ninguém sabe tudo. Você lê uma coisa hoje que pode melhorar o que você fez ontem, mesmo que esse produto não esteja em produção, então faz parte de um processo de manutenção. Tem um outro aspecto que ele fala, que de certa maneira lá no livro do Uncle também reflete um pouco esse pensamento, que é a teoria da janela quebrada. A teoria da janela quebrada é o seguinte, agora eu não vou falar literalmente, então eu posso usar uma ou outra palavra que não está exatamente como ele colocou lá, mas a ideia é basicamente a seguinte, imagina um condomínio onde um morador quebra uma janela da casa dele e ele deixa essa janela quebrada. O morador do andar de cima vê aquilo e acha que é normal. O outro morador que acabou de chegar no condomínio vê os dois com as janelas quebradas e acha que é normal. E quando a dele quebrar, também não vai consertar. Com o tempo, o que vai acontecer é que você vai ter um condomínio repleto de janelas quebradas. E ele falou uma coisa que eu não conhecia, uma teoria interessante, se aplica perfeitamente em software, tá? Apesar de a gente estar falando de janela quebrada, que você fez uma coisa, você encontrou uma coisa errada no software, você não corrigiu, ou seja, você não refatorou. Entrou um programador amanhã, viu aquela coisa errada e ele começa o quê? A repetir aquele comportamento. Com a repetição desse comportamento, o que você tem é que, com o passar do tempo, você tem um campo totalmente podre de programação, um brownfield. O que seria um brownfield? Brownfield é um campo onde não nasce mais nada. O solo está impróprio. Com o tempo e com as janelas quebradas, se acumulando, né? Ou seja, sem um pensamento crítico sobre o que você está fazendo, com o tempo você tem um terreno que vai ficando cada vez mais impróprio e no final de tudo o que você tem é esgoto. Já viu algum software assim? Eu já vi um monte. Oh, com certeza. Isso, cara, parece uma coisa assim, não sei, parece uma coisa boba, mas é basicamente linha de pensamento. É basicamente princípio. Se você consegue incutir na equipe que você trabalha um princípio para não deixar isso acontecer, a tendência de você não cair nessa armadilha é grande. Agora, por quê? Por que a gente ainda cai nesse tipo de armadilha, né? Talvez uma gestão que não dê a devida atenção para o código. É o que eu tenho visto nos últimos anos. O código sendo tratado como um produto menor na cadeia. E talvez se você trabalha numa empresa onde isso é muito forte, talvez você tenha que sair dessa empresa. Mas continuando lá na teoria da janela quebrada e mostrar como isso se aplicou na realidade, os caras do programador pragmático, eles disseram que a polícia de Nova York aplicou essa teoria para diminuir a criminalidade na cidade. Ou seja, tinha lá um extintor quebrado. A prioridade deles era arrumar o extintor. Quanto menos aspecto de abandonada a cidade tinha, eles começaram a perceber que menor eram os índices de criminalidade. Interessante, né? Muito, muito interessante. Não é verdade, cara? Às vezes você pega um código, pô, o código é tão bom, tão limpo, às vezes um GitHub da vida, alguma coisa, você vai tomar mais cuidado. Por outro lado, às vezes você vai mexer naquele código totalmente desconcertado, você não sabe nem por onde começar. E aí você, muitas vezes, você vai na técnica do... Bom, bora, vamos nessa. Tem que fazer funcionar, né? Então, o Cristiano Amorim trabalha assim hoje em dia, não é isso, Cristiano? Tô dormindo, dormiu. Tá. Opa, vivo? Voltei. Rapaz, você tava aí, cara? Tava. A minha fonte aqui, podcast. Cara, tem problema aqui, cara. Caramba. Emenda aí, Fabrício. Você falou do código limpo, né? Código completo. O código completo. Opa, você tá lendo esse livro? Tô lendo, cara. Eu tô você lendo tá na... página dele. Então, sabe o que eu tô fazendo, cara? Não sei se eu tô fazendo certo. Eu vou aproveitar e contar aqui a minha experiência e vocês me critiquem. Eu pego um tema aqui, um capítulo e leio. Eu não peguei o do começo até o fim. Eu pode vou vendo ver? O sumário. Esse livro é pra ser lido assim, pô. Eu vejo o sumário e falo assim, caramba, hoje eu tô vendo temas do artesanato de software. O que seria o artesanato de software? Uhum. Aí o cara dá a visão dele, de como é que tem que ser, que você tem que programar para a sua linguagem, por exemplo, e não na linguagem. Sim. Propriamente dita. Focalizar sua atenção em convenções, né, em pegar coisas já que, bem estabelecidas no mercado. É engraçado você falar isso. Se você pega, por exemplo, o código limpo, dá para ler assim. O code complete, dá para ler assim. O secure code, dá para ler assim. O programador pragmático, dá pra ler assim. O livro do Eric Evans, do Domain Drive Design, já não dá pra ler assim. Não sei se você concorda. Concordo plenamente. E esse era o meu seguinte da lista. É, o seu, que você tá lendo? É, o DDD do Eric Evans. Cara, que sabe que eu ia comentar. É legal compartilhar com os nossos ouvintes que nós nos conhecemos há pouco tempo, né? Sim, pouco tempo que, mesmo. Ó, 9 meses, né? É. Você não tinha tido contato com esses livros ainda, né? Então, o único que eu tinha contato foi com o DDD do Eric Evans, mas... Esse você já tinha lido? Já tinha lido. Eu já tinha tido contato. Esse livro é difícil aí, não é, cara? De ler ele, é didática. Cara, é um pouco. E ainda eu peguei uma versão em inglês que... Putz, cara, aí lascou, velho. Aí... Então, sabe o que eu acho legal do DDD? Por exemplo, ele começa a dar lá no... O começo é bem, bem chato, bem maçante. Você achou, cara? Ah, eu achei um pouquinho. Eu adoro aquele começo. Aí você vai tentando aplicar, né? Você vai lendo e tentando aplicar. Quando ele chega lá na linguagem ubíqua, que ele fala do jeito que você programa é o jeito que você fala. Sim. E isso eu achei muito interessante. Então você já começa a refatorar todo o nome de método, né? É. Eu diria o seguinte, lá no ambiente onde você está hoje, é difícil de aplicar o DDD, né? É difícil não, é impossível, né? Sim, é verdade. Não dá. Só para que os ouvintes saibam, hoje você está num programa, a maioria dos programas que você mantém é ASP.NET, né? Isso. Mas um ASP.NET estruturado. Exatamente. Pra você ter uma ideia, o sistema era em VB Script, né? O ASP velho. E aí a galera fez um cursinho de C Sharp e ASP.NET. E em vez de refatorar, não. Pegou o jeito que a tela funcionava em VB Script e escreveu em C Sharp. Você copiou as linhas, né? O que uma tinha pra outra, né? É. É que geralmente o pessoal, quando fala, ah, vamos converter a linguagem, é só copiar de um pro outro só. Ah, vamos mudar a regra, ó, como é que a gente faz, tal, tipo, tá a falando, programação. É. Não muda não, deixa do jeito que tá, copia do pensamento, jeito que tá. Né? É um pensamento diferente, né? Exato. Já o DDD não, né? O DDD já é uma abordagem diferente. Totalmente. Pra resolver problemas, né? É uma abordagem diferente, uma abordagem orientada a domínios, né? Exato. Aí tem um capítulo lá que eu achei muito legal. É, vamos deixar os ossos à mostra. Por que o modelo tem que ser visível para um usuário? Esse é o título do capítulo. Sim. Muito legal, cara. E aí ele começa a explicar, né, que o domínio ele tem que ser comum para todo mundo, mas o que está lá dentro não pode estar exposto para todo mundo. Sim, entendi. Eu lembro disso. É muito legal. E aí depois, por exemplo, quando você vai caminhando com a leitura do livro, você vai querendo aplicar em tudo quanto é lugar no seu estudo, né? Eu geralmente eu faço assim, eu pego um sisteminha simples de fazer e vou aplicando o estudo. É uma coisa simplesinha, sei lá, uma agenda de compromisso. Só para um protótipo. Você Exatamente. Tem um protótipo para validar o conceito. É, eu acho que todo mundo faz isso, né? Prototipação. Principalmente se você vai aplicar, como é o caso desse livro do Eric Evans, uma abordagem diferente. Vou te falar, olha, eu vou falar agora sem medo de errar. 90% dos meus colegas com quem eu trabalho nunca não conhecem DDD. Sequer sabem quem é o Eric Evans. É importantíssimo. Bom, é uma coisa legal também que eu notei no livro, na verdade, a pessoa que me indicou o livro, que me contou isso e eu consegui comprovar, é que o Eric Evans não escreveu nada novo. Todos os conceitos que ele foi aplicando já existiam aí já há um bom tempo. Ele só organizou de uma maneira lógica, que é fácil de entender e que você consegue seguir. Cara, eu vou te falar, faz tempo que eu li esse livro, tá? Eu já li esse livro mais de uma vez e eu devo dizer aqui, falando francamente para vocês e pros nossos ouvintes, eu não entendi esse livro 100%. Ah, mas tem muita coisa aqui. Sério, tenho certeza que eu não aplico feio. 100% do que eu li nesse livro da forma correta. Bom, o que é a forma correta também? Você sabe que, pelo que eu me lembro, lá na introdução do livro, o livro, na verdade, é uma documentação de algo que ele já fazia nos projetos dele. Algo que ele trabalhou em vários projetos e que um belo dia ele decidiu escrever o livro. Evoluir essas ideias para documentá-las. Uma coisa que eu guardei dessa introdução do livro, ele fracassou tanto quanto ele obteve sucesso na aplicação dos conceitos. Quer dizer, você pensar também em DDD não quer dizer que você vai ter sucesso 100%, né? Lembra disso? Não é a bala de prata, né? Ah, isso é, ele deixa bem claro que não ele é aquela fala, bala fala, de olha, prata. Eu já tive sucessos, já tive fracassos também, aprendi com os fracassos. Então ele não garante nada, né? Não é um livro que vai te garantir nada. Bom, enfim, nenhum livro garante, né? Mas esse especificamente, como ele está falando de uma técnica de desenvolvimento, ele tem um potencial maior de prometer uma bala de prata, né? Mas ele não faz isso, ele não cai nessa armadilha. Apesar de defender as ideias dele, não cai nessa armadilha. Pô, esse livro é excelente, hein, Fabrício? É muito legal. Só para comparar, você contou para mim essa semana, você estuda coisas e depois tenta arrumar um projeto para aplicar, né? É verdade. E você faz a mesma coisa, né, do que o Eric Evans fez. Vai aprendendo as ferramentas, vai testando e rezando para dar certo, né? É, a gente estava até falando outro dia, e aí volta pro programador pragmático. A gente estava falando que nem sempre, às vezes, no trabalho, você pode fazer tudo o que você gostaria de fazer. Porque trabalho é trabalho. Às vezes você tem necessidades mais urgentes. Então, qual é a minha tarefa? E aí eu envolvo os meus amigos delegados, envolvo outros amigos. A tarefa é arrumar projetos mesmo, projetos que ou vão virar produtos ou nem vão virar produtos, vão virar código em algum canto da internet por aí, para aplicar conceitos, aplicar coisas, poder errar, que acho que isso é o principal. O que define o quão você está bom hoje, a quantidade de erros que você cometeu no passado, né? Não sei se vocês concordam, mas eu penso assim. Eu vou deixar o Cristiano falar, vamos ver. Não, é isso aí mesmo, correto. Pô, deixa eu te falar, você falando aí que o pessoal não conhece o Eric Evans, um episódio engraçado ano passado na Campus Party, o cofundador lá da Apple, ele dando uma palestra, o Steve Woz. É o Woz. E a negada tava jogando forte lá, cara, um torneio de videogame. Ou seja, os caras saem de casa pra fazer a mesma coisa o que faz em casa num evento desse e perder uma baita de uma palestra dessa, mano. Mas aí você sai de casa, o que você tem, pô? Você joga em casa. E você vai fazer a mesma coisa lá, pô? Mas, né? Entendeu? Perder uma palestra desse cara, eu falar pra você, é coisa assim... Perdoável, né? Ainda mais a gente que não vê, né? Os americanos têm a oportunidade de ver o cara na lanchonete todo dia, né? E aí, Cris, e você? O que, que você tá lendo aí? O que, que você tá adicionando na sua carteira de conhecimento ultimamente? Eu tô mexendo um pouquinho com eletrônica, cara, assim. O quê? Tô mexendo com um negócio chamado Netduino. Net, que é o port .NET lá do Arduino? É. O que, que é o Arduino? O Arduino é uma plaquinha de eletrônica, né? É um hardware open source que você faz alguns programinhas ali pra emular algumas coisas e tal, isso aí. Esse Netduino é uma variação dele. Mas peraí, ele é uma placa? É uma plaquinha. É uma plaquinha com controlador. Tá. O Netduino, o que é? É a linguagem para você programar esse controlador? Não, é a plaquinha. A linguagem que você usa o .NET Micro Framework, que hoje está na versão 4.02, que já foi lançada já o SDK. Então, para quem estiver interessado aí a gente vai postar no site. Aí tem um site lá, o netmf.com lá. Se o pessoal quiser baixar, pode baixar lá essa versão. O que é bom dessa versão? Tô falando um pouquinho da plaquinha. Essa plaquinha, o que ela tem? Ela tem um controlador HTML 32-bits, 14 pinos de entrada e saída digital, ou seja, você tem 14 portas digitais para você operar ali, entrada e saída. 6 portas analógicas para você ler, por exemplo, eu quero saber uma temperatura ambiente de algum determinado ponto. Você espeta lá nessa porta analógica e você consegue fazer a leitura. Ah. E é regulamentado a energia dela. Você pode fazer via USB ou então via uma fontezinha de 3,5, 5 volts. Uhum. Tô fazendo um projetinho aqui em casa. Além disso aí, você pode fazer o seguinte. Nessa plaquinha, você pode espetar algumas outras placas que chama shields. Aí, que acontece? Você, por exemplo, você quer fazer alguma aplicação assim para verificar um ponto assim de GPS. Aí eu quero andar assim, colocar no carro uma plaquinha lá que em determinado ponto lá, ela fica mandando um sinal para mim via SMS. Para dizer onde você está? Isso. Então você pega essa shield e coloca nesse Netduino. E aí você pode colocar uma outra shield de SMS. Ou seja, você tem duas shields, uma acoplada na outra, e ele fazer esse trabalho para você e mandar para você esse sinal. E você tá usando o que como referência para trabalhar nisso? Porque não é só a área, né? Você tá fazendo o que? Como um então, hobby, tem... você tá se exercitando. Isso. Bacana, cara. Tem aí na internet aí para quem quiser, ou então quiser comprar também. Tem um guia profissional do .NET Micro Framework, do Cian Limen e do John Malin. Que é bom. E pra quem não sabe, você encontra muito fácil essas plaquinhas na Santa Ifigênia, em São Paulo. O paraíso dos eletrônicos. E dos piratas também, não esquece. Pra quem quiser importar, ela tem na internet, depois a gente vai deixar o link aí, tudo disso aí. Ela custa $35. Pode importar numa boa através... Foi essa que você trouxe? Foi essa que eu trouxe. Tem um importador aí, um pessoal que vem lá nos Estados Unidos lá, pelo nome de Spark. Não é chinês não, né? Não, é SparkFun. É tudo feito via PayPal, é um negócio seguro. Essa aí dá pra gente indicar legal, que é tranquilo. Bacana, cara. Agora eu tô trabalhando num projetinho, É, tô quase finalizando ele, já tá na metade já. Tá bem adiantadão ele. Que ele é? É mais ou menos assim, não tem aqueles sensores de presença? Ele tá acoplado ao Netduino e, por exemplo, você passou, ele automaticamente se conecta com a máquina e essa máquina ela vai disparar um e-mail pra mim avisando, falar, ó, a porta tal foi aberta. Que você quer fazer? Aí eu mando a resposta pra ela via HTTP, ela se conecta ao Netduino. E aí ele fala, ele sabe o que fazer, se ele vai disparar a sirene ou vai fazer alguma outra coisa do tipo. Entendi, bacana. Pode ser acender uma luz, assim, ambiente, alguma coisa. Pode, assim. Tranquilo. Eu também tenho uma plaquinha, por exemplo, se você quiser fazer esse tipo de operação, através do Netduino, como você tem as portas lá, as portas digitais, aí você precisa de uma outra plaquinha chamada relé, que é para você operar essa energia, né, para controlar ela. Por exemplo, eu quero acender uma lâmpada, você manda o sinal, um pulso, para essa plaquinha. É verdadeiro ou falso? Aí a porta 14 tá ligada o quê? Tá ligada no relé 1, dessa outra plaquinha. Ó, abre para mim o sinal. Aí ela vai, pum, acende a lâmpada. Ah, desliga, manda o sinal falso. Ó, desliga. Aí vai lá e desliga. É muito simples isso aí. O pessoal pensa, cara, você fala, nossa, é difícil. Tal, não, mas é coisa simples mesmo. É por isso que aquela nossa startup lá não tá indo pra frente, né, cara? Você fica aí no Arduino aí, constante. Tô jogando a culpa dele, mas a culpa é minha, né? Porque era assim, antes dos controles, pra você mexer. Cortou o Fabrício, hein? Cortou o Fabrício, já tinha feito isso comigo no primeiro episódio. Caramba, hein? Desculpa aí, acho que ele tá me perseguindo. É o Ninja Fruit? Cortou bonito. Não, e pra quem ainda não tiver muito curioso e quer ficar mais curioso ainda, dá uma olhadinha no YouTube, nos projetos que os caras já fizeram. Meu, tem cada robozinho doido lá. Mas e o livro que você tá lendo, então, você indica, Cris? Esse livro começando, é um livro pra iniciante. É um livro bacana, ele dá pra você fazer assim. Inglês ou português? É inglês ele. E ele tem bastante exemplos assim, que dá pra você, a partir desses exemplos assim, partir pra uma coisa maior. Esse tipo de coisa assim, é bom, porque antes, pra você fazer programação para as placas, você tinha que fazer aquela coisa tudo em hexa, fazer gravação em EEPROM. E no Netduino, ele tem a vantagem o seguinte, você faz o programa, aí, por exemplo, o ambiente é todo em .NET, você pode usar o Visual, o C Sharp 2010, o Express, pra fazer isso aí, tranquilo. Aí você faz o quê? Você vai lá e coloca lá na linha, fala, eu quero debugar o programa. Você vai lá, demarca a sua linha onde você quer debugar e pode rodar. E você vai vendo passo a passo o que tá acontecendo ali. Ele tem um emulador da plaquinha? Isso. Oh, excelente. Aí dá pra você ir testando conforme você vai fazendo as passagens. Que antes não, antes você tinha que mandar fazer a gravação e aí fazer alguma marcação lá em um determinado ponto, acende uma luz, alguma coisa assim, pra você saber se passou ou não passou. O modo de debug antigamente era muito difícil. E essa é uma placa que não é dedicada, né? Você pode acoplar várias coisas nela. Pode. Diferente de você ir lá e desenhar uma placa dedicada pra alguma coisa lá, como nós já vimos aqui. Ela assim é mais para experimento, né? Coisas pequenas assim. Agora, se o pessoal quer partir pra coisa parruda mesmo, quero fazer um negócio assim, um robozão tal, esse negócio todo, um negócio mais... Robozão. É, um negócio assim que já controla. É o Dynion, o gigante guerreiro Dynion. Change grifo. Só de espaço só que ela pega essa placa, pra quem tiver interessado, fala, já sei o que, eu vou fazer. Pensa no espaço. São 128K apenas que ela tem. E tem 60K de RAM. Então, cuidado aí, né? Não dá pra fazer muita coisa assim pesada, não. Ô, Marcelo, você lembra a iniciativa da Microsoft que ela tá fazendo também essa plaquinha? Eu não lembro o nome. Até no .NET Rocks, o pessoal lá entrevistou. É verdade, agora que você falou. Nós até discutimos sobre esse episódio, aquele podcast. É um podcast excelente, né? É, inglês de novo, né? Quem tiver, mas é inglês, meu amigo. Se você não souber inglês, você tá lascado. Não, pelo menos tem que pelo menos arranhar, né, cara? Tem que podcast em inglês é uma excelente oportunidade pra fazer isso, né? Ficar escutando. Hoje eu não fui falar no Siri lá do Windows Phone. Do Windows Phone, ó, do... Pô, como é que é o nome do telefone da Apple? iPhone. Caramba, eu ia falar Apple Phone. Pô, fui falar lá e ele não entendia nada que eu falava, rapaz. Essa aplicação NetDuino, dá pra você... O framework dela é todo orientado a objeto. Você tá fazendo exatamente o que o cara lá do programador pragmático sugere. Você tá investindo e tá diversificando o investimento. Sim. Deixa eu complementar o seu pensamento aí do programador pragmático. Eu gosto de ler alguns textos de filosofia, né? Uma coisa que eu aprendi, conforme você vai adquirindo o conhecimento, você tem que dar umas pausas. Por quê? Porque você tem que aprender a lidar com aquele conhecimento novo, sabe? Reorganizar todo o seu pensamento, toda a sua estrutura emocional para você conseguir lidar com aquela informação. Eu lembro quando eu li Nietzsche, cara, nossa, aquele negócio me fez um mal, cara. Eu tive que ficar um tempão sem ler nada de filosofia, só remoendo as porcarias que ele fala na minha cabeça. Sim, sim. Isso é assunto para outro podcast. É. A dica que eu dou é, conforme você vai adquirindo esses conhecimentos, dá umas pausazinhas, estuda, reflete bastante. Descansa, né? O programador pragmático, ele cita até uma coisa interessante. Ele fala, pô, um livro técnico a cada trimestre. Tá legal, vai. Pô, mas sabe que tem uma outra estatística também que eu aprendi? Para você ficar a par de um assunto, você tem que ler, em média, 80 livros por ano. Ô, louco, pô. Eu tô um pouco longe disso. Mas, por exemplo, tem livro que você lê em um dia. Eu vou citar um aqui que eu li em um dia. O código da Vinci. Dá pra ler em um dia aquela porcaria. Pois é, então. Mas eu gosto. É um exemplo. E literatura não técnica? O Fabrício puxou esse ponto, que gosta muito de ler filosofia. Mas agora, Fabrício, nesse momento você tem lido alguma coisa não técnico? Só compartilhar aí e dar uma indicação para nós, para os nossos ouvintes? Então, na verdade, agora eu tô relendo um livro. É de um francês, chama Anthony Sertiange. Ó, mandei bem? Caraca. Me deu até um calafrio aqui. Chama A Vida Intelectual. Cara, esse livro tem 80 páginas. Cara, se sentou no sofá para ler, você lê. Então, cara, é porque assim, coincidentemente, a tarefa de programador exige do seu intelecto. Esse livro, o Sertiange, ele dá dicas de como você deve se portar, como deve ser o seu dia a dia como um intelectual, né? Me interessei, hein? Fiquei interessado. Cara, esse livro é muito legal. É muito bom. De quanto é esse livro? Putz, é velho pra caramba, meu. O cara... Já. Ele morreu em 48, cara. Entendi. Então, e ele compara um intelectual como um atleta. Só que um atleta da inteligência. Entendi, então, ele começa dando dica de você se dedicar 2 horas por dia pra sua vida intelectual. Sua malhada. É, pra sua malhada, exatamente. Excelente. E ele fala que não é um caminho fácil. Quem escolhe ser um intelectual... Que é difícil pra caramba. Quando eu comecei a ler texto de filosofia, cara, eu tinha que... Eu tava lendo uma linha e quando eu pulava pra linha seguinte, eu já não tava entendendo mais nada. Eu demorava pra ler uma página, eu demorava horas tentar absorver alguma coisa. Mas aí, conforme você vai, né, investindo nisso, você vai... As coisas começam a acontecer. É mais pura verdade. Se você se dedicar só esse pouquinho pra estudar, pode ser o que você gosta. Você gosta de programação, você gosta do NetDuino. Se você investir um tempinho, todo santo dia, cada grãozinho que você vai plantando, depois vai dar uma floresta. Porra, cara, muito bonito. Ó, você sabe que eu tô orgulhoso, porque nós não combinamos, nós estamos fazendo de improviso, e é absurdo como tá casando, né? Absurdo. Pô, excelente. Fiquei interessado, hein? Vou comprar. Acho que vou não, ter que achar não precisa, isso cara. Aí. Não precisa. Tem na locadora do Paulo Coelho. Cara. Então tá bom. Eu nunca baixei livro, cara. Não, mas na verdade, esse livro, ele domínio público. Domínio público, isso mesmo. Pô, muito bom, cara. Esse livro é muito legal porque ele vai falando todos os prós e os contras que você vai enfrentar quando você escolhe ser um intelectual. Atleta do pensamento. É. Difícil, né? Bonito. Eu separei um aqui que é do George Orwell. Em 1984. Esse livro é excelente, esse livro é um clássico. Você já leu esse, Cris? Não. Puta, esse livro é... Precisa. Esse livro foi o último que o George Orwell escreveu. Depois de passar a vida inteira escrevendo, esse foi o último. Então imagina a qualidade do texto. Esse livro é excelente. Esses dias eu estava falando sobre esse livro com o nosso amigo Henrique Savassa. Aí, Savassa. Eu estava dizendo exatamente. Porque ele estava assistindo o Big Brother? Não. A gente tava falando sobre jogar na Mega Sena. E eu tava dizendo pra ele sobre manipulação de massa, né? sobre como isso é retratado lá no 1984. E é o que a gente tá vivendo hoje aqui no Brasil, viu? Cara, será que só no Brasil? Não, não é só no Brasil. Nos Estados Unidos também, viu? No resto do mundo, não sei. É, a mídia tá na mão de 3, 4 grupos aí em que eles controlam tudo. Mas pode ser pior. Sopa, pipa, China. Exatamente. É, ele critica os regimes totalitários, né? Sim, sim. Que no livro ele conta a história de regime totalitário e o excesso de vigilância do governo. Todas as casas têm uma teletela e essa teletela fica em um ponto estratégico da casa que ela consegue enxergar tudo dentro da casa. Então o governo vai assistindo tudo que o povo tá fazendo. Pra você ter uma ideia, o cara não pode ter nenhum papel e caneta dentro de casa. Não pode escrever, não pode escrever nada. Isso é excelente. Tudo via tablet. Não, Cris, esse livro é muito bom, altamente recomendado. Mas esse você não tá lendo, Fabrício? Esse eu li já faz um bom tempo. Já leu. É. E você recomenda? Aqui, cara, com certeza. Eu tô lendo um livro do nosso querido Bernard Cornwell. O Bernard Cornwell, eu já li todos os livros que foram publicados aqui no Brasil. Esse livro chama-se O Forte e não dá pra falar muito sobre o livro, senão eu vou acabar dando spoiler. Mas basicamente ele conta a história de um conflito na época da Guerra da Independência dos Estados Unidos. A ideia toda do conflito, obviamente os ingleses contra os americanos, e os ingleses, perdendo a guerra da independência, né, de uma forma ou de outra, resolvem montar um forte num vilarejo. E aí cabe aos americanos retomar esse forte. O Bernard Cornwell é um gênio, principalmente para falar sobre batalhas épicas, com personagens que ele vai construindo no meio da história. Eu não conheço nenhum escritor que consiga fazer isso com a maestria que ele faz. O Bernard Cornwell, ele tem duas qualidades muito grandes. Primeiro, ele conhece muito a história do que ele vai escrever. Ele escreve um tipo de livro, que é um tipo de romance histórico. Então ele está falando de independência, da guerra da independência americana, ele te coloca naquele momento. Tudo que ele for colocar no livro, exatamente tudo. Desde com a brincadeira de criança até uma mesa onde as pessoas estão jantando, vão te levar para aquele momento histórico. Ele te consegue colocar na cena, você fecha o olho e você está lá. Está lá de casaca vermelha, no meio do exército, dando tiro. É um livro muito gostoso de ler. Eu estou, 70% do livro lido. Pô, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu já ouvi falar muito. Audiobook. Alguns de vocês já viram já, não? Já. Eu já vi um da Arte da Guerra, do Sun Tzu. É, e aí, como é que é? Pô, cara, até que eu achei legal, viu? Deu pra absorver algumas coisas. Quer dizer, eu já tinha lido, né? Mas aí eu quis ver como é que funcionava. Aquela versão pequenininha? É, foi a versão pequena. E aí eu ouvi também o audiobook, né? Sim. É legal, cara. Se você tiver... Eu deixei, por exemplo, eu tava trabalhando e deixei rolando. Assim, você acaba não absorvendo tudo, mas uma coisa ou outra você absorve. Será que existe alguma absorção pelo subconsciente? Então, cara, eu acho que quando você, por exemplo, quando você dá um build no programa, que aí você tem que esperar, e esse momento você presta atenção no que você tá ouvindo. Presta, cara. Eu acabei absorvendo assim. Pô, cara, tá aí. Aliás, esse aí é um outro episódio que a gente vai ter que fazer, cara. Escutando alguma coisa durante a programação. Esse é um episódio legal, hein, cara. Porque tem gente que gosta de escutar. Qual que é a sua playlist, né? Tem gente que gosta de escutar podcast. O Cristiano gosta de escutar Calcinha Preta. Porra, cara. Paladino na Aviões do Forró, né? O Cristiano gosta de escutar aquele cara do. Tá aí, cara, eu nunca vi, bicho. Ninguém gostar tanto de Aviões do Forró igual o Paladino, bicho.